Apocalipse de Jesus, o Cristo, para os simples de coração. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo está disse aqui já vem em nossos corações para sempre. Meus amigos e meus irmãos, o Apocalipse de nosso Senhor Jesus Cristo faz-nos entender a lei divina da compensação, de que tantas vezes falamos aqui. Uma lei divina que dá equilíbrio a tudo. Por exemplo, o Império Romano expandiu-se e invadiu vários países daquele tempo, digamos, tribos. Não havia países como concebemos hoje. O que ocorreu? Ele depois foi invadido também pelos que eles chamavam de bárbaros. É a lei dos vasos comunicantes. Gostava de lembrar o Dr. Osmar Carvalho e Silva quando falava sobre o Evangelho de Jesus. Existe um planejamento divino que determina até aonde podem ir as nações, os povos e tribos e raças e o ser humano em particular. Existe um governo espiritual que vive acima de espaço e tempo compreendidos por nós, seres humanos. E dentro desse sistema extraordinário, o Apocalipse se apresenta a nós para nos explicar o que é o planejamento divino. Alguém pode chegar a mim e perguntar: olha, irmão Paiva, por que o senhor vai lendo o Apocalipse e de repente o senhor volta atrás? Por causa disso mesmo. Porque precisamos entender bem essa lei divina da compensação, que rege esse sistema legal, divino, legal de leis, dentro do qual nós crescemos e recebemos homem, povo, nações, de acordo com as nossas obras. Por que é que eu estou no capítulo 14, às vezes cito o capítulo 1, ou então avança até o 22, depois vem ao 3. Em primeiro lugar, o Apocalipse não é uma novelinha, um filme de terror, um conto de terror. Ele é simplesmente, estamos reiterando, a programação de Jesus. Ele está aliado ao Evangelho, principalmente. E tudo isso em profunda ligação, Evangelho-Apocalipse, com todo o texto sagrado. E quando eu digo texto sagrado, não me refiro somente à Bíblia dos cristãos, Eu me refiro a todos os livros sagrados de todas as religiões que para nós são sagradas do mundo inteiro. Vejo aí no livro de Deus a proclamação do novo mandamento de Jesus. Daqui a pouco nós vamos falar sobre ela. Então eu repito, tudo isso está em profunda ligação com o texto sagrado, que a revelação está em toda parte. Ou somente os cristãos são criaturas do Criador? E os islâmicos? E os judeus? E os budistas? E os xintoístas? E as crenças africanas? E o espiritismo? E o ciclo esotérico da comunhão do pensamento? E o zoroastrismo? E o pensamento de Hermes Trismegisto? Os materialistas ateus? Tudo isso é vivido por criaturas de um único Criador. Toda essa interligação dentro da lei divina da compensação, que dá a cada um segundo as suas obras, é a programação de Deus para o terceiro milênio e daí para a frente. Ou vocês pensam que tudo vai se acabar? Como? Não pode, porque em primeiro lugar nós somos espíritos eternos. O espírito não pode ser destruído. Destrói-se a roupa, o corpo, vai para a sepultura e depois se transforma em bilhões e bilhões de vidas. E vai se distribuir nos mananciais, na flora, na fauna, em toda parte. Porque nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Dizia Lavoisier. Vejam vocês a importância, a gravidade do Apocalipse. Não digo gravidade no sentido de uma coisa de me assustar, porque você fala grave, isso é grave. Aí o pessoal pensa logo em susto, em temor. Eu quero dizer que é uma coisa séria. Por isso eu repito a vocês que o Apocalipse não é uma loteria profética. Alguém chega perguntando, o que é que vai dar? Que número? O que vai acontecer? Seca onde? Explosão onde? Depois outra coisa, o Apocalipse não é um fato que se vai dar. Ele já está se dando, está se realizando há muito tempo. É como está na segunda voz, eu expliquei aqui a vocês. Deixa eu vir aqui. A segunda voz. Estou falando de improviso, então a gente tem que ver na hora. Ah, está aqui, a segunda voz. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu! Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Quer dizer, o Apocalipse é uma revelação profética. E o anjo que anuncia fatos que se vão dar, diz: caiu, caiu a grande Babilônia. Quer dizer, é uma coisa tão certa no futuro, tão certa que ele apresenta como já passado, já acontecido. Por quê? Porque não é Deus que faz Babilônia cair, ou traz os flagelos, ou manda tocar as trombetas. Ele abre os selos através do Cristo, que foi considerado o único capaz, merecedor de abrir os selos. Mas não é ele que cria aquelas situações, somos nós. Então, o anjo, olhando para o futuro, ele anuncia que Babilônia caiu. e repete, vai ficar marcado. Caiu! Caiu a grande Babilônia. Por quê? Aí eu me socorro na palavra do saudoso irmão Zarur, que dizia, a lei divina, vejam bem, julgando o passado, quer dizer, as nossas obras, porque Jesus diz que a cada um será dado de acordo com as suas obras, a lei divina, julgando o passado, as nossas obras, determina o futuro. Então quem faz Babilônia cair, faz nações entrar em guerra, a natureza rebelar-se, não é Deus, são os nossos atos. É, o anjo apenas anuncia. Mas como é que ele pode dizer que caiu se é profecia? Eu já expliquei, mas eu vou repetir. Porque ele analisa as nossas obras, nós, humanidade, e aí prevê. São os nossos atos, que determinam o nosso futuro. Mas nós encontramos no apóstolo Paulo, já que falamos em anjos, e aqui está o anjo na segunda voz, fazendo esse anúncio da queda de Babilônia. Eu vou aqui ao apóstolo Paulo, na epístola aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 14. E lembro a vocês também, isto aqui, os anjos são mandados em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos são mandados para isso. Para vir em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Quer dizer, são nossos anjos guardiães. E são anjos da maior envergadura, hein? Esses que aparecem no Apocalipse. Mas eles soltam os ventos, as águas. Mas por causa das nossas obras, não existe a justiça humana? Por que não vai existir a divina? Por isso Zacarias, no capítulo 13, versículo 8, do seu livro no Velho Testamento da Bíblia Sagrada, diz, eu vou ler porque ele diz, não sou eu que estou dizendo, é para vocês meditarem, em toda a terra, diz o Senhor, dois terços dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte dela restará. Os homens continuam produzindo armas perigosas. Assinam tratados. E quantos tratados são assinados? Qualquer dia desse aí eu vou trazer para vocês algumas histórias de tratados. E vocês vão ver como é que os homens assinam tratados, já pensando em derrubar esses tratados. Se você for ler a história da unificação da Itália, da formação da Grande Alemanha, unificação da Itália, Cavour, Garibaldi, Mazzini, Grande Alemanha, a grande estrela é Bismarck. Ainda tem lá o Napoleão III com a França. Se você parar, ou vocês pararem, um momentinho para pensar naquela história dessas três nações naquela época do século XIX, vocês vão ver como agiu e como os tratados eram feitos de tal maneira e desrespeitados. Só que aliança com Deus, o respeito é para sempre. Mas vamos adiante. O apocalipse está acontecendo no mundo inteiro, vocês não estão vendo aí milhões morrendo de fome? E morrendo de frio. E enfermidades que você nem imaginava surgem de repente. E os vulcões que estavam parados, vulcões, há séculos de repente voltam a entrar em erupção. E aí eu me recordo desse momento do Edgar Cayce, aquele sensitivo paranormal norte-americano, que chamava a atenção para quando o Monte Pelé voltasse a agitar-se. Pelé, ele tem um acento agudo no último E. Vocês às vezes leem no jornal, pode dizer Pelé. Não. Porque Pelé é francês, então tem um acento agudo. E acento agudo em francês é o contrário do que ocorre em português. O acento agudo, eu já expliquei isso aqui. Ele fecha o som da vogal. E coisa curiosa, crianças. O chapeuzinho do vovô, o acento circunflexo, em cima, por exemplo, do E, né? Em cima do E. Aí sim que fica aberto. Se houvesse um acento circunflexo aqui, circunflexo aqui no nome do Monte Pelé, que tem o vulcão lá, crianças, soldadinhos de Deus me dão atenção. Aí sim você leria Pelé. Mas Pelé, como nós sabemos, é o nosso grande amigo, jogador de futebol, campeão do mundo. Então, em francês, não é, Sandra? Um acento agudo fecha o som da vogal. Francês é diferente. Isso me lembra a ceia dos cardeais, do Júlio Dantas. Meu pai me deu de presente quando eu tinha uns 11 anos, mais ou menos. De repente, o cardeal francês vira-se o cardeal português e diz assim: como é diferente o amor em Portugal. Um dia a gente conversa sobre isso. Mas quando, segundo o Case, o Pelé começar a agitar-se em demasia, os seres humanos devem segurar-se nas cadeiras. Pelo menos é que diz o Case. E é um alertamento, e como tal, vindo de quem vem, não custa nada a nós calmamente observarmos esse alertamento. Meus amigos e meus irmãos, todo dia eu estou aqui pregando no comício da política de Deus. Aí me pergunto ainda, mas o que é o PBV, aquela coisa toda? Estou sempre explicando. Essa política de Deus, eu estou fazendo aqui, ó. Não é política partidária, como o mundo entende. É a política para o homem e para o espírito do homem. Eu poderia dizer simplesmente, é a política para o espírito eterno que anima o ser humano. O espírito saiu do corpo, aí a morte, o corpo apodrece. Eu faço destaque, sempre, é a política para o homem, para o espírito do homem, diante do fato de que, pelos milênios, a política, que é uma coisa divina, ficou muito presa às coisas tidas como unicamente materiais. Nós não temos culpa, está na história. E nós sabemos que esse fato, isso é devido aos abusos indescritíveis que foram praticados em seu nome. Mas, na verdade, eu já disse num dos livros da coleção O Brasil e o Apocalipse. Você conhece essa coleção? O Brasil e o Apocalipse? A política é um sacerdócio. Todo verdadeiro sacerdote tem um pouco de estadista. Ou deveria ter. E todo político, um pouco de sacerdote, ou de sacerdote, deveria ter, pelo menos. Porque a política de verdade começa em Deus, no Deus divino, Deus divino. E não no Deus com D minúsculo, antropomórfico. Eu falo sempre essa palavra para vocês aprenderem. Crianças, isto é, aquele Deus criado à imagem e semelhança do homem. E o homem ainda está cheio de carências, resultado das nossas imperfeições. No livro de Deus, no Apocalipse para os simples de coração, na coleção Brasil e o Apocalipse, lá está a política de Deus para quem quiser nos honrar. com a sua atenção. Nestes tempos de intensa transformação que estamos passando, não se pode reformar para valer nação alguma sem esse conhecimento. Porque o ser humano não é somente sexo, estômago. É preciso humanizar esse sentimento, que afinal de contas é a política que governa os povos. Então é urgente juntar ao cérebro o coração. A inteligência do cérebro tem que ser iluminada pela inteligência do coração. É como naquele meu pensamento: a ciência, iluminada pelo amor, eleva o homem à conquista da verdade. Política e Políticos, página 214 do segundo volume de O Brasil e o Apocalipse. É esgotado, mas sempre faremos novas edições. O Apocalipse, eu vou repetir, não é uma loteria desses tipos que se fazem aí por fora. Não, também não é uma brincadeira para o camarada chegar e dizer em tal data, em qual data, não sei o que, vai acontecer isso. Blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum. Aí não acontece nada, ou acontece tudo e o pessoal não percebe. Não sei se foi Shakespeare que dizia: as coisas que desejamos sempre acontecem de forma diferente, mas acontecem. As transformações estão aí e o pessoal não percebe. É preciso prestar atenção, então, no que diz Jesus o Cristo, o estadista, no Apocalipse, e os anjos que são os seus ministros. O legionário da boa vontade, os homens e as mulheres de boa vontade, todas as crenças, religiões, descrenças, filosofias, ideologias, devem correr atrás de Deus e do seu conhecimento e do seu amor. Deus que é amor. Porque aí, indo atrás dele, nós estaremos ajudando o Criador nesse trabalho de fraternidade, que é o de que necessitamos. Já dizia Vitor Hugo: não se chega à paz a não ser por intermédio da fraternidade. É preciso prestar atenção para não se colocar a culpa no Apocalipse pelas coisas que estão acontecendo. Apocalipse é uma mensagem de 2 milênios anunciando. É uma carta que nos foi mandada antecipando os fatos. Um sábio, no caso Deus, através do Cristo e do Espírito Santo, nos avisa que, da maneira que vamos agindo, seres humanos, tais coisas poderão cair sobre as nossas cabeças. Culpar o Apocalipse disso me lembra um pensamento de Will Eric Pocott. Guardem aí: nas épocas obscurecidas pela catástrofe, os homens buscam alguém para culpar. E tudo que se afasta da normalidade é passível de culpa. Quer dizer, a normalidade que os homens pensam como normalidade. Bem? Então vamos ler outra vez o capítulo 14, me pediram. Porque está aqui a programação de Jesus até mesmo para o terceiro milênio. Quem foi que disse que quem não souber Apocalipse e Evangelho não poderá governar nem as galinhas dos seus quintais? Sim. Alziru Zaru. Bem, então estudem o Apocalipse como estão fazendo, estudem o Evangelho como estão fazendo, porque ele inspirará a todos. E saibam que os mortos não morrem. ficam aí por suas obras, como saudoso fundador da LBV, que começou a LBV pregando o Apocalipse. Não se esqueçam disso. Então vamos andando, porque o autor do Apocalipse, que é o Cristo de Deus, não quer que percamos tempo. Um escritor fica feliz quando o seu livro é lido. E o autor do Apocalipse é Jesus, já expliquei no capítulo 1, não vou repetir. Lá está o autor, o título do livro, a mensagem. Por que que eu vou ler de novo o capítulo 14? Me pediram. E também pelo seguinte fato, preste atenção. Quando vocês escutam uma bela composição, eu já disse aqui, é uma descoberta, não é, Estevão? Estevão está atento. Também com esse nome, tem que honrar esse nome. É o nome do primeiro mártir do cristianismo. Você escuta uma música, geralmente percebe logo os violinos. Mas há vários tipos de flautas, há o violoncelo, a viola, tanta coisa, os tímpanos, o piano. Aparece, às vezes, mesmo não sendo num concerto, o piano. E o clarinete, o corno inglês, tanta coisa. Então, cada vez que você escuta, diz, eu não tinha percebido isso aqui, que beleza, que nuances. Assim é a palavra de Deus. A cada simples leitura, a gente vai descobrindo uma coisa nova. Então, vocês estão sendo enriquecidos pelo conhecimento. Talvez nem todos percebam. Como diz o irmão Vitorino Bacari, nem todos percebam. Vejam que se vocês se concentrarem, se tiverem a leitura da Bíblia aí, é bom sempre para acompanhar ter a Bíblia. Vocês vão aprender muitas coisas. Mas estão me dizendo que eu tenho poucos minutos. Então vou fazer o seguinte. Há várias profecias se cumprindo. Não vai dar para a gente ler então o capítulo agora. A gente fica empolgado, né? Nós vamos fazer isso no próximo programa. Ok?